olhando no vídeo. Se a cinta feia só virar que ela muda. Olha só, é a pequena raivuda. Quando eu a vejo eu vou correndo pro bar. Enchei a cara e consegui encarar. Ela de quatro fica maravilhosa. Essa bundinha ela vai ter que virar. Everybody's heard about the bird.